mais uma vez o sol contemplou essa terra, levanto da minha cama. Ainda às 11 penso, reflito a saída de toda essa trama. Conviver com os dramas, a injustiça é rotina. O cansaço tira a cor da sua vida, gosto da sua comida. Tira o prazer e alegria, banalizados em forma de mercadorias. Caminho pelas ruas, esperando cruzar o caminho da felicidade. Me apoio na amizade, subverter nossas dificuldades. Nos tranque na jaula, verão, cerraremos nossas grades. Seremos nós os mártires, uma vida de joelho, irmão. Não cabe a nós, escuta a minha voz. Não estamos sós, nós somos o povo. Somos o brilho no olho daquela criança que sonha com seu futuro. Os obstáculos obscuros, mas um povo é guerreiro, é o despertar do leão. Revolta e amor misturam-se no peito. Não queremos só direitos, queremos que a liberdade não seja cínica, que ela seja acompanhada de igualdade social, econômica e política. Longe das mãos podres do Estado, os olhos grandes do empresário. A vida do meu povo vale muito mais que os lucros do empresário. Existe riqueza, mas nos reservam migalhas no salário, véi. É um crime humanitário. E mesmo assim vamos levando do jeito que dá, sorrindo do jeito que dá. Com outra manhã vou sonhar uma melhor forma de se relacionar, de conviver e trocar com seres à sua volta. Ver os outros como irmão, o exercício libertar seu coração. É derrota a opressão, o povo se uniu. A solidariedade supera a força de um fuzil, supera o medo, a fome, o frio. Às vezes escuto vozes, mas não são vozes, são gritos de desespero que ecoam entre as paredes. Você me entende? Mano, eu sei que entende. Se existe um irmão preso, liberdade não existe a ninguém. E você ama quem? Vai lutar por quem chega de ser refém. Vivemos de joelhos dizendo amém. E o poder dentro de uma relação apodrece a vida. E a parte submissa carrega pra sempre as marcas da ferida. E não te esqueça, nós é que escrevemos destinos. E não podemos ser passivos. Vou gritar, vou rimar nos teus ouvidos, nos teus ouvidos. Prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Prefiro ser o guerreiro que vai gritar liberdade, vive no peito, velho. Que é desse jeito, Brasil, Angola. As lágrimas não se esgotam, injustiças ficam sem resposta. Prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Prefiro ser o guerreiro que vai gritar liberdade, vive no peito, velho. Que é desse jeito, Brasil, Angola. As lágrimas não se esgotam, injustiças ficam sem resposta. Prefiro morrer de pé do que viver de joelho. Prefiro ser o guerreiro que vai gritar liberdade, mora no peito. É deste jeito, Angola e Brasil, as lágrimas não se esgotam. Prefiro morrer de pé do que viver de joelho. Prefiro ser o guerreiro que vai gritar liberdade, mora no peito. É deste jeito, Angola e Brasil, as lágrimas não se esgotam. Diferente de ti, irmão, não tive sono. Não houve razões para ir para cama. Passei a noite refletindo na janela as injustiças deste nosso drama. Nossa realidade, nossa jaula, nossa Angola. Também ouvi vozes, gemidos de socorro, gritos que grafitavam o bairro. Era mais um irmão, estendido no chão, uma vítima do sistema, mandado para o caixão. Alguém que clamava por justiça e liberdade de expressão, perdeu a vida, jogando a cova sem compaixão. A vida é uma merda cruel e sangrenta. Olha pra nós e veja a consequência. Tudo errado, embaçado, sem transparência. Jackpot, Jesus Cristo batizando a violência. Não tem como escapar, a corrupção cresce no olho de cada criança que sonha sem futuro. Milhares de zé pequenos para cada andengue puro. Rapaziada sem teto, sem lar, sem escola, carrega arma na mochila, buscando nas drogas o Nelson de Mandela. Máscara de aguarela, vermelho e preta, a estrela e amarela. A desigualdade social apodrece a vida. As cicatrizes tatuam o corpo em cada crosta da ferida. Desigualdade social, colonização mental. Cristianismo finta em vácuo de desolação moral. Entre beijos e traições, consorte desigual, semeando fruto do egoísmo. A comunidade dança o desemprego, prensa o alcoolismo, abraça o idolatrismo, beija o vandalismo. Ressuscitando Alexandre o Magno, os órolos, os vândalos, os ostrógodos, na influência universal sobre a pentecostal. Dos católicos e metodistas, tocuistas adventistas, jovás e quimbanguistas, com sexo borrados de colisão, fatigando o irmão por causa de um tostão. Amor ao próximo não existe, existe portas pintadas de fornicações, idolatrias, abominações, São Pedro de Judas e adulterações. Entre os gritos das guerras, corrupção e pedofilia por detrás da Bíblia. E logo você aprende que a nossa existência é poluída com alegria e dor a cada lição da vida.